o desemprego aumentou no último mês 1,5%. Em relação a outros concelhos, não foi muito, porque as nossas empresas de têxteis estão em layoff, mas como eu disse, já temos alguns pedidos de ajuda, pessoas que não têm neste momento capacidade, ficaram sem qualquer tipo de rendimento e que têm alguns empréstimos. E a Câmara Municipal, através do seu Gabinete de Ação Social, de uma maneira também transparente, mas de uma maneira também criteriosa, e é preciso rigor na atribuição daquilo que é os bens públicos, e os bens da Câmara são bens públicos, são bens de nós todos, e por isso devem ser bem entregues, e por isso temos um Gabinete de Ação Social, também muito ativo, que fará a triagem desses casos e fará o estudo, porque é sobretudo um estudo. Esses casos na cidade não são políticos, são técnicos. É isso que nós vamos fazer, como também fizemos bem durante os incêndios, num esforço enorme, e que agora a Câmara Municipal voltará a fazer com que Oliveira do Hospital renasça, porque isto vai demorar a passar e todos temos que ter consciência disso. Mas também não vale a pena deixar de acreditar que nós vamos encontrar, vai haver vacina e vai haver medicamentos, vai haver uma descoberta de medicamentos. A ciência está muito centrada nestes desafios, por isso vamos passar algum tempo de dificuldades. As dificuldades também aparecerão daqui a 2 ou 3 meses, tenho vindo a dizer isso. Serão mais evidentes daqueles que terão dificuldades da retoma. E por isso, como eu disse, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital sempre teve também um papel muito ativo, que é comparável com qualquer Câmara Municipal que tenha existido antes em termos sociais. Tem uma sensibilidade, todo o Executivo e a forma como nós vimos a política, tem havido uma grande sensibilidade em relação aos problemas sociais, e por isso é que não havia o Casa Digna, por isso é que não havia o incentivo à natalidade, e por isso há uma série de políticas que nós temos lançadas, que têm a ver com isso e com uma coesão também do próprio território, do próprio concelho. Continuaremos nesta senda, mesmo nos desafios muito difíceis. Como todos sabem, as receitas da Câmara também baixarão, logo também a oportunidade em termos de receita para aumentarmos, para socorrermos as pessoas, temos que fazer aquilo que se chama, e aí são opções políticas. E a nossa opção política, como eu disse na última Assembleia, se for preciso deixar cair alguma obra para que essas pessoas e o nosso pequeno comércio tenham apoios, assim o faremos, porque é esse o nosso desígnio. Neste mar de dificuldades, acreditamos que voltaremos a renascer como Oliveira do Hospital, e o povo, sobretudo o povo oliveirense, foi capaz, e por isso também acredito que amanhã será um dia de esperança e haverá um amanhã para nós todos.